10 milhas, TAM 3304. Cliente autorizado, 205-10 milhas, TAM 3304. TAM 3304. Retornando a Floripa, pelo gol no 605. Cliente, gol no 605, descida ao nível 040. 040. 05, confirma indicada. 210, não. 3304, confirma indicada. Reduzindo, tá? 3304. Certo. Salvador, o TAM 3663, a 3 milhas do 372, está visual com o campo. TAM 3663, complete nota do procedimento RNAVE, chame torre 11895. 118-95, TAM 3663. Tenha um bom dia, um bom trabalho, senhorita. Obrigada. Controle Salvador, é o TAM 3859, bom dia. 3859, sua identificação, chegada bom, FIDES inicial nível 110. 110, TAM 3859. Salvador, Alfa, Alfa Delta. Eu siga Alfa, Alfa Delta. Possibilidade de efetuar 2 ou 3360 aqui neste setor? Para descida. Siga já visual, baixar travado. Tá, iria fazer um 2 ou 3660. Por licença. Então é um 1080. Tem livre pulso, pista no zero, vento no 90 graus com 07 nós. 605, aposto pelo. Autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Reporte estabilizado no localizador. Pelo 2014, 05. Mike Charlie Alpha, bom dia. Nível. Confirme nível para o Léo. Gente, quase cobre. Mike Charlie Alpha, confirmando a cola da 1-0. Sérgio. Mike Charlie Alpha, autorizado Ilhéus, nível 140, plano Yankee. Decolada 1-7, com curva à direita, saída Coral. Controle 119.35. Seu transponder é o 0263. Sou aproximada 205. Por umas 30 milhas. 20 milhas. 200 por 20 milhas. Firmativo. Deixa eu confirmar a parte, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha para o seu cotejamento correto. Para acionamento táxi, chame torre 1-8-6. Alfa Romeo, Alfa, Alfa Delta, plano modificado 222, da presente voo e rotatória, descendo para 1500 pés. Alfa, Alfa Delta. Mike Charlie Alpha, Patio 5, livre acionamento, reposte quando pronto o táxi. Estando pelo gol no 605. Estou no 605, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado final, reposto estabilizado. Autorizado, reportará estabilizado, 05. ...3304, reautorizado nível 040. 040, tá? 3304. Controle, é o Papatango Eco Juliette Eco. Prossiga, Eco Juliette Eco. Solicita agora pro direto Interlagos, pra Interlagos, e descida. Autorizado, Eco Juliette Eco, ingresso no corredor frade. Correção, ingresso no corredor forte, Eco Juliette Eco. Reporte Interlagos para ingresso no circuito. Controle ciente, Eco Juliette Eco, reporte Interlagos para ingresso no corredor. Ok, reportará Interlagos, Eco Então, 3663, seu solo foi aos 22, livre à direita, chama o solo 121, décimo 9. Serra Vitor 366, gol no 605, estabilizando. Gol no 605, desça para 2 mil pés. Autorizado o final do procedimento. Chame torre 118.6. 118.6, muito obrigado, certo. Torre Salvador, bom dia, gol no 605, passou. Serra Vitor 366, estabilizado, avistando. 04. Reduza para 1180 nós, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 4. 2 mil, tá? 3304. Travado, visual com o campo. Pode ir, 1014, já abaixado e travado. Gente, gol no 605, tá sem a restrição dos primeiros 90 metros? 90 metros iniciais. Centro de tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus com 07 nós. Livre pouso 190, 605. 3858, reautorizado nível 040. Confirma 3859, nível 040. Afirmativo. 7. 3304, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Seguinte, autorizado, tá 3304. Confirmando, tá 3304, vai efetuar o R-Nave da pista 10. Gente, solicita a partir do momento o Serra Vitor 366. 366, passando 366, tá 3304. Gente, desça para 2500, ajusta no 0 no 4. 2500, tá 3304. Estabilizado no ar final GPS, o tá 3304. 3304, autorizado sinal, chame torre 118.6. 118.6. Salvador, bom dia, tá 3304. A uma milha do Serra Vitor 372, trem embaixo, travado. Gente, mantém a posição, Mike Charlie Alpha. São 3304, apenas confirmando. Baixar travado já avisou algum campo? Afirmativo. São 3304, quanto à aproximação, aguardando pista livre. O ajuste agora no 05, informa os primeiros 90 metros fechados devido a obras. Ciente, está 3304. 05, seu solo foi aos 27, livre à direita, 121, décimo 9. 219, livrando à direita, 605, obrigado. Solo Salvador, vão no 605, livrando. Vou no 605, outros ataques, Alfa e Índia, gate 03. Alfa e Índia, 03, zona 605. Vento no 90 graus com 612 a nós, 0612 a nós. Sim, está autorizado, posto a 3304. Estando para meu pé, se portará visual com a pista, vai com o pé, Delta, Juliette. Aeronave, chamou controle? Estou passando Juliette, Bravo Delta. Estamos de Sierra Novembro, Índia, uniforme para Salvador, paterno 055. Mando Salvador 1153, Juliette, Bravo Delta. Assinado o código 2000? Afirmativo. Tango Juliette Bravo Delta, acione 0137. 0137, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, confirme tipo de equipamento. Alcalde 402. Controle o Juliette Bravo Delta, solicita, se possível, descer para o 50 e na projeta. Juliette Bravo Delta, autorizado nível 050 na Proet TAP. Positivo, 050 na Proet TAP, Juliette Bravo Delta. Charlie Alpha, livre decolagem, pista no 7, vento no 90 graus com 612 a nós. Flat final do procedimento, chame torre 1186. 186, tá? 3859. Eco Juliette, Eco, para ingresso circuito, chame torre 1186. 1186, o Eco Juliette, Eco, boa. Salvador, bom dia, Papatango, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco, extensão de pouso, 017. Afirmo, pista 17. Sente, reporte rotatória. Reportará rotatória, o Eco Juliette, Eco. Para informação, Eco Juliette, Eco, ajuste no 015, temperatura 29, vento 180 graus com 0,5 nós. Ciente das condições do vento, ajuste no 015, Juliette, Eco. Mike Charlie Alpha decola de Salvador aos 32, chama o controle 119.35, por favor. 1935, braço. Torre, bom dia, TAM 3859, passou externo, baixado e travado. TAM 3859, continua a aproximação. Tá. Ajuste no 015, informa o tráfego, decolou agora da pista no 7, na sua direita, não interferirá na sua aproximação. Em livre pouso, pista no 0, operando com os primeiros 90 metros, 90 metros, fechados devido obras. Vento 180 graus com 04 nós. Este, livre pouso, pista no 0, TAM 3859. Salvador, gol 1923, informação é a Juliette, autorização Guarulhos, o 400. 1923, nível 360, Guarulhos, agora de cópia. Na escuta. 7, reportará 3 milhas, fora o Eco Juliette, Eco. Romeu, Alfa, Alfa, Delta, controle como tráfego na posição de 12 horas, 1 ou 3 milhas, um Papa Alfa 3, 4, no través da rotatória, 1000 pés. Ciente, Alfa, Alfa, Delta, vai manter 1500 pés, tá no momento 1 ou 7 milhas da rotatória. Ciente, Alfa, Alfa, Delta, reposta rotatória visual com a pista. Delta. Uno 923 para cópia. Na escuta. Uno 923 autorizado, Guarulhos, nível 360, pelo upper, whisky 50. Recola da 10 com curva à direita, saída da L, transição de INEC, controle 119-35, transponda 5503. Autorizado Guarulhos, 360, upper 50, da L de INER, 10, direita após decolagem, controle 935, transponder 5503, gol 1923. O 923 podia confirmar só a saída da Eldin, né? Confirmo, da Eldin era. Certo, correto, reporte para puxa acionar a gate 04. Reportará o 923. O Eco Juliette Eco na final do 17, 3 milhas fora, trem baixado e travado. Eco Juliette Eco, estava no estado livre pouso, pista 17, vento 190 graus com 08 nós. Ciente, livre pouso na 17, o Eco Juliette Eco. 13859, solo 34, livre direita. Chama agora o solo 121, decimal 9. 219-3259. Solo 73859. 3859, autorizado táxi Alfa Juliette, kit 08. Alfa Juliette 08, 3859. Juliette Eco, seu solo foi aos 36, confirme o pátio. Livre backtrack, reporta pista 735, livre. Livre backtrack, reportará pista. Delta. Salvador, o Alfa Alfa Delta. Frequência da torre 118.6, Alfa Alfa Delta. Ah, grato, desculpa. Alfa Alfa Delta. Confirmando, Alfa Alfa Delta chamou? Afirmativo, coordenar aqui, tá posição rotatória, coordenar a final da 17. Gente, Alfa Alfa Delta continua em final da 17. Reporte final de 3 milhas. Baixado e travado, ajuste no 05 Alfa Alfa Delta. A temperatura 29, vento no 80 graus com 07 nós. Gente, reportará final de 3 milhas Alfa Alfa Delta. Lima, Quebec, cópia. Sente, prossegue até o hangar da Bata, o chefe na frequência livre. Dora Xé, controle Salvador em 119.35, torre 1830, acione 0161, Vitor Mãe, Quebec. Solo Salvador, muito bom dia, o G07. Tomar Quebec, o senhor foi intercortado aí por outra aeronave. Coteje novamente a autorização. Gente, Vitor Mike Quebec, o cotejamento está correto. Para acionamento, chame a torre de controle em 118.6, Vitor Mike Quebec. Delta controle. Chame torre na frequência 118.95 para teste, depois volte para a nossa frequência. 7 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia, pronto para acionamento e autorização. Aguarde a autorização de tráfego, GIV 07, altimetria 1015. 1015, GIV. Mike Eco Delta, aguarde. Alfa Alfa Delta, livre pouso, pista no 7, vento no 80 graus com 05 nós. Sente, Delta. Mike Eco Delta para teste de frequência 1234, 4321, como recebe a torre? Aguarde coordenação, altímetro no 0 no 5. Salvador, gol 1923, pushback no 04. 1923 autorizado no 4, chame para o táxi. Chama lá, 1923. Mike Quebec, pátio 4, livre acionamento e reporte quando pronto para o táxi. GIV 07, qual o tipo da aeronave? É um Embraer 710. Ciente, mantenha a escuta. Juliette Bravo Delta, mantenha nível 050, aguarde para descida. Bravo Delta. Alfa, Alfa Delta, seu solo foi aos 43. Confirme o pátio. Pátio 4. Autorizado backtrack, reporte livrando, pista 735. Cortará, Delta. GIV 07, cópia. Opa, cópia, GIV. Autorizado Salvador Vitória, nível de voo 080. Decola pela rota Golf 677. Decola da pista no zero. Após a decolagem, curva à direita, saída Coral. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione o código 5501. Autorizado de Salvador para Vitória no 080 pela Golf 677. decolado da pista 10, curva pela direita pela saída Coral. O controle é o 11935 e a torre 1186, transponder 5501, GV07. GV07, autorizado acionamento, reporte para o táxi, GV07. Personal GV. Ainda não, aguarde. 4-4, estaciona a frequência livre, Alfa, Alfa Delta. Controle, Juliette Bravo Delta, faz etapa via chegada. Autorizado 2 mil pés, ajustando 0 no 5, autorizado sinal reporte estabilizado, Juliette Bravo Delta. Para 2015, reportará estabilizado, Juliette Bravo Delta. O 1923 confirme o número de pessoas a bordo. 76. Confirmando. Confirmo. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10118 decimal 6, 1923. Índia, Alfa e Charlie, 1923, boa. Boa. Alta, tá interessando agora na Alfa e vou tocar a quatro. Coordenação para Curitiba, o altímetro é 1-0-5, confirme o pátio. Aerostar, sente, aguarde a coordenação, Lima, Vitor Delta. Salvador, gol 1923, próximo posto de espera, está pronto. Temos uma formação grande, a nossa posição de 1 hora. Confirmando 11 horas. Gente, o Aranha patrua por quantas milhas? Mais 4 milhas. Gente, reporte por término, Juliette Bravo Delta, na proa da posição Duna. Reportará, Bravo Delta. Mike Quebec para ingressão, motor. A Lima tem captura no 7, Victor, Mike Quebec. A Lima tem, Mike Quebec. Gente, Victor Mike Quebec, aguarde. Controle Salvador, Mike Eco Delta, situação. Visual com a pista, Mike Eco Delta. Firme. Visual com a pista. Afirmativo, para o 7. Chame torre 1186, Mike Eco Delta. Está regressando, o Juliette Bravo Delta vai reportar estabilizado no localizador. Sim, Juliette Bravo Delta. Sione 0120, Bravo X-Ray Foxtrot. Afirmativo. Sente, autorizado, dá presente, curva direita, corrigindo, dá presente, esperando o vento no 7 com base pela direita, reporte na final, o Mike Eco Delta, ajuste no 0 no 5, temperatura 2,9, vento 1 no 8,0 graus com 0,62 nós. Mike Eco Delta, ingressando o vento.